0098, solo 12, libera a direita, chama o solo 12, décima 1. Torre, boa noite, tá 3152, a 3 milhas de Sembra, localizador. Tá 3152, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 07 nós. Ele boa, tá 3152. Baixando da voa, passou sempre para visual. Gente, livre pouso, vento 1,0 graus, 0,6 nós. Tá 3152. Depois. Scan 3152, fala de 8, libera a direita, chama só ali 1-2-1 decimal, né? 2 em Salvador, boa noite, Scan 3600, passo 2, Terno, baixado, checado, de som. Scan 3600, boa noite, livre pouso, pistão na 0, vento 150, grau 07, longe. É, entendeu, 150 com 7, com 5? Afirma, 150, grau 07, longe. Gente, livre pouso, 10, Scan 3600. Salvador, 1868, boa noite. Salvador, 1868, boa noite. São 3600, solo 23. Libere direita e mantenha a minha escuta, segue Alfa e reporte aqui da Juliette. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, volta 3600. Boa noite, 1868. 1868, boa noite. Informação em Cursinha Delta, aguarde cópia. Pronto, cópia. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 230. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5577. Controle 119 decimal 8, gol no 868. Autorizado nível 230 para Aracaju via Golf 677. Já decola da pista no centro, primeira curva à esquerda, na saída pública do Michel Jampo após Caju. Controle 198, transponder 577, gol no 868. Gol no 868, com atendimento correto, chama quando pronto. Reporta pronto, gol no 868. TAM 3600, ingresso vigilante, portão 04, parte 1. 04, TAM 3600. Salvador, Gol 1868, posição 01 no posto 3. Gol 1868, após o parqueamento do Airbus da TAM, no 04, coordena com o tipo de sol, chame táxi. Mande o código parqueamento no 04, reporta, confirmando, Gol 1868. Salvador é o Passaredo 2228. Passaredo 2228, prossiga. Para pushback e acionamento, está no pátio 3. Passaredo 2228, coordena aqui para o chão, chama o táxi. Reportará para o táxi o Passaredo 2228. Salvador, Gol 1868, para o táxi 81, a bordo 2 horas e 6 de autonomia alterna, Salvador. Gol 1868, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, reporte quando pronto. Índia, Índia, repórter Pantera, pronto, tá no 01868. Perdão, no 0, pronto, 1868. 1868, autorizado a decolar pistão no 0, vento 160 graus, 0 menos. Livre, alinhar e decolar na 1-0, Salvador, o gol 170 novamente. Gol 1170, autorizado Campina Grande via Pizulu 10, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zipar. Aciona 5003, controle 119.8. Autorizado Campina Grande, nível 370, Pizulu 10, decola pela 10. Primeira curva à esquerda, Puca, Zipar, 5.6, transponder, 19.8, controle, gol 1170. Gol 1170, com o atendimento correto, time confronto. 1170. Gol 1868, decolar 237, chame o controle em 119.8. Controle 119.8, boa noite, gol 1868. Táxi, o passarelo 2228, nosso POB é de 3,6, autonomia de 5 horas, alterna Salvador. Passarelo 2228, autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte quando pronto, ajuste 1-08. Pelo pátio, Índia no ponto de espera, reporta quando pronto, passarelo 2228. Salvador, Golo 170, pushback finalmente, carro 03. Golo 1170, após a passagem da TR, a retaguarda, coordena o serviço de Alexandre Táxi. Após a passagem da aeronave, a TR vai coordenar o carro táxi 1170. Passarindo 2228, se aproxima do ponto de espera da 10, está pronto. Passarindo 2228, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 0 menos. Alinha e decola, passarindo 2228. Voo 1098, boa noite. Informação em curso é Delta, aguarde cópia. Série 2228, decolada às 4:02, chame o controle 119.8, bom voo. 1198, grato, uma boa noite. Voo 1098, pronto, cópia? É de quanto? Autorizado Natal, via Pizulu 10, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, aciona 5005, controle 119.8. Natal aprovado em 370 pelo Zulu 10, saída pouca de baixo, né? 005, controle 198. 098, confirmando a saída pouca, Jamos e Pá. Pouca, Jamos e Pá. Confirma o controle 1208 ou 198? 119.8. 198, obrigado. Cotejamento correto no 02, chama quando pronto, gol no 098. Está posicionado 02, está pronto. Para o táxi, o voo 1170, POB 28, autonomia 4 horas e 50, alterna Fortaleza. 1170, autoriza táxi via Índia até o ponto de espera. Quando pronto, reporte o voo 1170, o ajuste 1017. Índia até o ponto de espera, vai reportar pronto 1170, 17. 1170, posso esperar dar 1-0, pronto. Bom, 1170, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 150, grau 07, nós. Autorizado a alinhar e decolar na 0, grau 170. Bom, 1170, decolado às 4h30, chama o controle em 119.8, bom voo. 98, bom voo, 7h. Salvador, boa noite. 6258, via 10, 0, baixar para lá. China 6258, boa noite, livre pouso, pistão na 0, vento 150, grau 06, nós. Confirma o vento para você. 150, grau 06, nós. Assente, autorizado pouso, pistão na 0, 6258. solo, boa noite ao Tom, Mike, X-Way, Juliette. Tom, Mike, X-Way, Juliette, aguarde. Chané 6258, solo 50, libera direita, segue Alfa, repórter antes da Juliette, mantendo a escuta. Alfa, Juliette, aportando a escuta. Mike, X-Way, Juliette, prossiga. O Mike, X-Way, Juliette, está na posição 2 do Parque 3 e solicita autorização para giro de motores em marcha lenta por 5 minutos, já informado em infraero. Mike, X-Way, Juliette, confirma posição no Parque 3? Posição 2 do Parque 3. Gente, o Mike, X-Way, Juliette, coordene com a equipe da infraero, reporte no término. Já coordenado com a infraero, reportará no término, grato. Torre voo no 098, pushback acionamento no 2. Voo no 098, coordena a equipe São Alexandre Táxi. Autorizado, voo no 098. Muito bom dia, Gol 972. Uma milha de terra, baixado travado. Gol 1972, boa noite, livre pouso, pista no 0, vento 160 graus, 06. Noite. E livre pouso, Gol 1972. O Chané 6258, continue táxi Alfa, ingresso Juliette, o Pátio 1, portão 05. Juliette, Torre, boa noite, Azul 6908, aproximação final. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 097. Número 2, 107, Azul 6908. Ataque zona 098, POB 109, zona 2253. Confirme a alternativa? Fortaleza. Gente, alternativa Fortaleza, autorizado táxi, direito, índio até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte quando pronto, ajuste na 017, o gol 1098. Índio é 617, vai chamar pra. Gol 1972, sala 56, libera direita, mantenha, me escuta, segue Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, tu escuta, Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 972. Está travado, Azul 6908. Azul 6908, gente, livre pouso, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 0 menos. Obrigado, pouso, Azul 6908. Salvador, gol no 098, avise tração na curtíssima. Gol no 098, sente, após a passagem do Embraer na curtíssima Lima, tem que ser no 0. Tração na Lima, tem no 0, no 098. No 972, segue táxi via Alfa, Juliette, parte 1, no portão 10. Alfa, Juliette, parte 1, no portão 10, gol 1972. Azul 6908, sala 58, libera direita, mantenha minha escuta, segue a Alfa, reporte antes da Juliette. Lembrando direita, Alfa, aguardando antes da Juliette, Azul 6908. Uno 098, autorizando decolar pistão na 0, vento 150 graus 05 nós. Solo é o Mike, X-ray Juliette, formando o término de teste de motores, grato, boa noite. Mike, X-ray Juliette, grato, boa noite. 098, decolada 0300, chame o controle em 119.8, bom voo. 98, boa noite. Amador, 3152, boa noite. 3152, Maceió, 330, pronto, cópia? Ativo. Autorizado Maceió, via Upper Whisky 58, nível 330. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5010, controle em 119.8. Estou autorizado 330, Maceió, Upper Whisky 58. Decolada 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. O código 5010 e o controle 198. Tá, 3152, com o atendimento correto, chama quando pronto. Demorar. Azul aguardando. Azul 6908, ingresse na Juliette, esquerda, segue o pátio 3, atente ao sinalizador. Juliette, esquerda, pátio 3. Torre Salvador, boa noite, TAM 3891. TAM 3891, boa noite, cheque trem, livre pouso, pistão na 021, 40 graus, 079. É, o trem está baixado, checado, livre pouso na 10, TAM 3891. Salvador, TAM 3152 para o pushback número B. TAM 3152, coordenando equipe de São Alexandre Táxi. TAM 3891 no solo 10, libere direita, mantém escuta, segue alfa, reporte extra Juliette. Libra direita, segue alfa, reporte extra Juliette, TAM 3891.